profetizar um novo irmão. Vou profetizar sobre ti a unção. Vou profetizar tua vida em Deus. Vou profetizar que tua herança é o céu. Vou profetizar e tua vida mudará. Vou profetizar e o amor te alcançará. Vou profetizar e o poder vai te curar. Vou profetizar e o Senhor visitará. Vou profetizar um novo irmão. Vou profetizar sobre ti a unção. Vou profetizar tua vida em Deus. Vou profetizar que tua herança é o céu. Vou profetizar e tua vida mudará. Vou profetizar e o amor te alcançará. Vou profetizar e o poder vai te curar. Vou profetizar e o Senhor visitará. Receba agora as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor descerão.